Fecheiro 38, capítulo 35. Durante muito tempo foi difícil perceber do que fora acusado. Lila abandonou qualquer atitude hostil para com ele. Reuniu as suas forças, dedicou-se só a ele. Naquela nova prova foi silenciosa e determinada. Só se zangou quando descobriu que o Estado, uma vez que ela não contraíra com Enzo nenhum laço oficial, e além disso, nunca se separara de Stefano. Não queria reconhecer-lhe um estatuto equivalente ao de esposa e, por conseguinte, negava-lhe a possibilidade de o ver. Começou então a gastar muito dinheiro para lhe fazer sentir a sua proximidade e o seu apoio através de canais não oficiais. Eu, entretanto, falei novamente com Nino. Sabia, por Marisa, que esperar alguma ajuda dele era completamente inútil. Não mexia uma palha, nem pelo pai, nem pela mãe ou pelos irmãos. Mas comigo comprometeu-se de novo, prontamente. Talvez para fazer boa figura aos olhos de Ima. Ou talvez porque estava em causa mostrar a Lila, embora por interposta intervenção, o poder que tinha. Contudo, nem ele conseguiu perceber com precisão qual era a situação de Enzo. E, em ocasiões diferentes, deu-me versões diferentes, às quais ele próprio atribuía muito pouco crédito. O que se passara? Certamente Nádia, no decurso das suas confissões a conta-gotas, falara no nome de Enzo. Com certeza fora desenterrar o tempo em que Enzo frequentara com Pasquale a coletividade de operários e estudantes da Via dei Tribunali. Com certeza, atribuir a ambos pequenas ações demonstrativas, realizadas em anos já distantes, contra os bens dos oficiais da NATO, residentes na Via Manzoni. Com certeza, a comissão de inquérito estava a tentar envolver também Enzo em muitos dos crimes que tinha atribuído a Pasquale. Mas neste ponto, as certezas acabavam e começavam as suposições. Talvez Nádia tivesse afirmado que Enzo recorrera a Pasquale para crimes de natureza não política. Talvez Nádia tivesse declarado que algumas dessas ações sangrentas, em particular o assassínio de Bruno Socavo, haviam sido levadas a cabo por Pasquale e planeadas por Enzo. Talvez Nádia tivesse dito que soubera pelo próprio Pasquale que quem matara os irmãos Solara tinham sido três: ele, António Capuccio e Enzo Scano, amigos de infância que haviam decidido cometer aquele crime movidos por uma longa solidariedade e por um rancor igualmente longo. Eram anos complicados. A ordem do mundo em que nós crescêramos estava a dissolver-se. As velhas competências devidas a um longo estudo e à ciência da linha política certa pareciam de repente um modo insensato de empregar o tempo. Anárquico, marxista, gramsciano, comunista, leninista, trotskista, maoísta, operaísta, estavam rapidamente a tornar-se rótulos retrógrados. Ou pior, um estigma de brutalidade. A exploração do homem pelo homem e a lógica do lucro máximo, que antes eram consideradas uma abominação, tinham voltado a ser por toda a parte as bases da liberdade e da democracia. Entretanto, por vias legais e ilegais, todas as contas que tinham ficado em aberto dentro do Estado e dentro das organizações revolucionárias estavam a ser encerradas com mão pesada. Facilmente se acabava por ser assassinado ou por ir parar à cadeia. E entre as pessoas comuns começara o salve-se quem puder. Pessoas como Nino, que tinha assento no Parlamento, ou como Armando Galiani, que adquiriram uma certa fama graças à televisão, tinham intuído a tempo que o clima estava a mudar e tinham-se adaptado rapidamente à nova época. Quanto às pessoas como Nádia, evidentemente haviam sido bem aconselhadas e estavam a lavar a consciência com uma torrente de denúncias. Mas as pessoas como Pasquale e Enzo, não. Essas, imagino que tenham continuado a pensar, a exprimir-se, a atacar, a defender-se, repetindo as palavras de ordem que aprenderam nos anos 60 e 70. Pasquale, na realidade, prosseguiu a sua guerra dentro da prisão e não disse uma palavra aos servidores do Estado, nem para acusar, nem para se desculpar. Enzo, porém, de certeza que falou, à sua maneira penosa, medindo com cuidado cada palavra, expôs os seus sentimentos de comunista, mas ao mesmo tempo negou todas as acusações que lhe eram feitas. Lila, por sua vez, concentrou a sua astúcia, o seu péssimo caráter e alguns advogados caríssimos na batalha para o livrar de Sarilhos. Estratega, Enzo? Combatente? Mas quanto? Se trabalhava havia anos de manhã à noite na Basic Site. Como é que teria sido possível matar o Solara, juntamente com António Pasquale, se ele, a essa mesma hora, se encontrava em Avelino e António na Alemanha? Além do mais, mesmo admitindo que isso tivesse sido possível, os três amigos eram tão conhecidos no bairro que, mascarados ou não, teriam sido reconhecidos. Mas pouco foi possível fazer. A máquina da justiça, como se diz, avançou. E a certa altura receei que Lila também fosse presa. Nádia dizia nomes atrás de nomes. Prenderam alguns daqueles que haviam feito parte do coletivo da Via dei Tribunali. Um trabalhava na FAO, outro era empregado bancário. E também chegou a vez da ex-mulher de Armando, Isabela. Uma tranquila dona de casa, casada com um técnico da Enel. Nádia poupou apenas duas pessoas. O irmão e, apesar dos temores gerados, Lila. Talvez a filha da professora Galiani tenha pensado que, ao implicar Enzo, já lhe deram um profundo golpe. Ou então odiava e, ao mesmo tempo, respeitava. E, depois de muitas hesitações, decidiu deixá-la de fora. Ou talvez a temesse e receou um confronto direto com ela. Mas eu prefiro a hipótese de ela ter sabido da história de Tina e ter tido pena. Ou melhor ainda, ter pensado que se uma mãe passa por uma experiência como aquela, não há mais nada que a possa ferir. Entretanto, pouco a pouco, as acusações contra Enzo mostraram não ter fundamento. A justiça perdeu terreno, cansou-se. No fim de contas, passados muitos meses, muito pouca coisa restou contra ele. A velha amizade com Pasquale, a militância no Comitê de Operários Estudantes, nos tempos de San Giovanni até Duccio, o facto de a casa de campo em péssimas condições nas montanhas do Cerino, aquela em que Pasquale estivera escondido, estar alugada a um dos seus familiares de Avelino. De texto judicial em texto judicial, aquele que fora considerado um líder perigoso, o maquinador e executor de crimes atrozes, foi reduzido a simpatizante da luta armada. Quando finalmente essas simpatias também se revelaram opiniões genéricas que nunca tinham chegado a dar origem a ações criminosas, Enzo voltou para casa. Mas, entretanto, tinham passado 2 anos, desde que fora preso. E no bairro consolidara-se, em torno dele, uma fama de terrorista, de longe mais perigoso do que Pasquale Peluso. Pasquale, diziam as pessoas pelas ruas e nos estabelecimentos comerciais, todos o conhecemos desde pequeno, sempre trabalhou. A sua única culpa foi a sua coerência de homem íntegro, que para não despir, mesmo depois da queda do Muro de Berlim, o uniforme de comunista que o pai lhe cozera ao corpo, assumiu as culpas de outros e nunca se dará por vencido. Enzo, porém, diziam, é muito inteligente. Camuflou-se bem com os seus silêncios e com os milhões da Basic Site. E, principalmente, tem atrás de si, a orientá-lo, Lina Cerullo, a sua alma negra, mais inteligente e mais perigosa do que ele. Eles, os dois, é que sim, deviam ter feito coisas horríveis. E assim, de boato rancoroso em boato rancoroso, ficou estampado em ambos o ferrete de quem não só tinha derramado sangue, como fora suficientemente esperto para ficar impune. Naquele clima, a sua empresa, já em dificuldades por causa da indolência de Lila e das grandes quantias que ela gastara com advogados e outras coisas, não conseguiu retomar o ritmo. Venderam-na de comum acordo. E embora Enzo tivesse suposto muitas vezes que ela valeria 1 bilhão de liras, arrecadaram a custo 2 centenas de milhões. Na primavera de 1992, quando já não discutiam, separaram-se como sócios comerciais e como casal em união de facto. Enzo deixou boa parte do dinheiro a Lila e foi procurar trabalho em Milão. Disse-me uma tarde: fica ao pé dela. É uma mulher que não está bem consigo própria. Vai ter uma velhice muito má. Durante algum tempo escreveu-me com assiduidade e eu fiz o mesmo. Telefonou-me 2 vezes. Depois, mais nada. Capítulo 36. Mais ou menos na mesma altura, houve outro casal que naufragou. Elsa e Rino. Deram-se às mil maravilhas durante 5 ou 6 meses. Depois a minha filha chamou-me à parte e confidenciou-me que se sentia atraída por um jovem professor de matemática que dava aulas a outra turma e nem sabia da existência dela. Perguntei: e o Rino? Respondeu: o Rino é o meu grande amor. Compreendi, enquanto ela alternava chalaças com suspiros lânguidos, que fazia distinção entre amor e atração, e que o amor que sentia por Rino não era minimamente beliscado pela atração pelo professor. Como eu andava sempre atarefada, escrevia muito, publicava muito, viajava muito, foi Ima que passou a ser a confidente tanto de Elsa como de Rino. A minha filha mais nova, que respeitava os sentimentos de um e de outro, ganhou a confiança de ambos e transformou-se numa fonte credível de informações para mim. Soube por ela que Elsa fora bem sucedida na sua intenção de seduzir o professor. Soube por ela que, algum tempo depois, Rino começou a desconfiar de que as coisas não estavam a correr bem com Elsa. Soube por ela que Elsa abandonara o professor para não fazer sofrer Rino. Soube por ela que, depois de 1 mês de intervalo, não resistiu e recomeçou. Soube por ela que Rino, magoado durante quase 1 ano, por fim a enfrentara a chorar e lhe suplicara que lhe dissesse se ainda o amava. Soube por ela que Elsa lhe gritara: já não te amo, amo outro. Soube por ela que Rino lhe dera uma bofetada, mas só com a ponta dos dedos, apenas para mostrar que era homem. Soube por ela que Elsa fora a correr à cozinha, pegara na vassoura e os urzira furiosamente, sem que ele reagisse. Por outro lado, soube por Lila que Rino, quando eu estava ausente e Elsa não regressava da escola e passava também a noite fora, a procurava para desafogar as mágoas. Dá um pouco de atenção à tua filha, disse-me uma noite. Vê se consegues perceber o que ela quer fazer. Mas, disse-me distraidamente, sem apreensão, nem em relação ao destino de Elsa, nem ao de Rino. Aliás, acrescentou, mas vê lá, se andas muito ocupada e não queres perder tempo, está tudo bem na mesma. Depois murmurou, nós não fomos feitas para ter filhos. Tive vontade de lhe responder que me considerava uma ótima mãe e que me estafava como nenhuma outra para me dedicar ao meu trabalho sem tirar nada a Dedê, Elsa e Ima. Mas não o fiz. Percebi que ela, naquele momento, não estava aborrecida comigo, nem com a minha filha. Só pretendia dar alguma normalidade ao seu desamor para com Rino. As coisas passaram-se de maneira diferente quando Elsa deixou o professor e começou a namorar com o colega de turma com quem estudava para os exames de acesso à universidade e o disse imediatamente a Rino, para ele perceber que estava tudo terminado. Lila então subiu até a minha casa e, aproveitando-se do facto de eu me encontrar em Turim, fez-lhe uma cena desastrosa. O que foi que a tua mãe te meteu na cabeça? Disse-lhe em dialeto. Não tens sensibilidade. Fazes mal às pessoas e nem te apercebes. Depois gritou-lhe. Minha querida, julgas-te não sei o quê e afinal és uma puta. Ou pelo menos foi isso que Elsa me contou, apoiada em todos os sentidos por Ima, que me disse. É verdade, mãe. Chamou-lhe puta. Fosse o que fosse que Lila lhe disse, a minha segunda filha ficou marcada por isso. Perdeu a leviandade. Abandonou também o colega com quem estudava. Tornou-se gentil para Rino, mas deixou-o sozinho naquela cama e mudou-se para o pé de Ima. Depois de ter feito o exame, decidiu ir para junto do pai e de Dedê, apesar de Dedê nunca ter dado sinal de querer fazer as pazes com ela. Partiu para Boston e lá as duas irmãs, com a colaboração de Pietro, concordaram uma com a outra que, quando se apaixonaram por Rino, tinham tido um momento de cegueira. Depois de fazerem as pazes, viajaram muito pelos Estados Unidos com grande alegria. E quando Elsa voltou a Nápoles, pareceu-me mais serena. Mas não passou muito tempo comigo. Inscreveu-se em física, voltou a ser leviana e a fazer sofrer. Mudou de namorado muitas vezes. Como era perseguida pelo colega de escola, pelo jovem professor de matemática e, naturalmente, por Rino, não fez exames. Voltou aos velhos amores, misturou-os com os novos, não fez nada de jeito. Por fim, voou outra vez para os Estados Unidos, decidida a estudar lá, como Dedê. Foi-se embora sem se despedir de Lila, mas de maneira totalmente inesperada, falou comigo de modo positivo. Disse que compreendia porque é que eu era amiga dela havia tantos anos e classificou-a, sem qualquer ironia, como a pessoa melhor que alguma vez conhecera. Capítulo 37. Essa não foi, porém, a opinião de Rino. A partida de Elsa não o impediu, por mais surpreendente que possa parecer, de ficar a viver em minha casa. Entregou-se ao desespero durante muito tempo. Receava cair outra vez na miséria física e moral a que eu atribuía-me, cheio de devoção, esse e outros méritos, o arrancara. E continuou a ocupar o quarto que fora de Dedê e de Elsa. Prestava-me, evidentemente, muitos serviços. Quando eu ia viajar, acompanhava-me à estação de carro e levava-me a mala. E quando eu voltava, fazia o mesmo. Passou a ser o meu motorista, o meu moço de recados, o meu faz-tudo. Se precisava de dinheiro, pedia-mo, com delicadeza, com afeto e sem escrúpulos nenhuns. Às vezes, quando ele me enervava, lembrava-lhe que tinha obrigações para com a mãe. Ele compreendia e desaparecia durante algum tempo. Mas mais cedo ou mais tarde regressava desconsolado, murmurando que Lila nunca estava em casa, que o apartamento vazio lhe dava tristeza. Ou resmungava. Nem sequer olá me disse. Está sentada, ao computador a escrever. Lila andava a escrever. E o que escrevia? A curiosidade, a princípio, foi fraca. O equivalente a uma constatação distraída. Eu tinha quase 50 anos. Nessa altura atravessava o meu período de maior sucesso. Chegava a publicar 2 livros por ano e vendia muito. Ler e escrever tinham-se transformado num ofício que, como todos os ofícios, começava a pesar-me. Recordo-me de ter pensado. No lugar dela, estaria a apanhar sol numa praia. Depois disse para mim, se escrever lhe faz bem, melhor assim. E fui fazer outras coisas. Esqueci-me disso. Capítulo 38. A partida de Edê e depois a de Elsa foram um grande desgosto. O facto de ambas, afinal, terem preferido o pai a mim, deprimiu-me. Gostavam de mim, sem dúvida, sentiam a minha falta, sem dúvida. Eu enviava cartas constantemente. Nos momentos de tristeza, telefonava sem olhar a despesas. E gostava de ouvir a voz de Dedê quando me dizia: sonho muito contigo. E como me comovia quando Elsa escrevia: ando à procura do teu perfume por todo lado, também quero usá-lo. Mas o facto real era que se tinham ido embora, que este tinha perdido. Cada carta delas, cada telefonema, eram a prova de que, embora sofressem com a nossa separação, com o pai não tinham os conflitos que haviam tido comigo. Ele era o ponto de acesso ao seu verdadeiro mundo. Uma manhã, Lila disse-me, num tom difícil de decifrar: não faz sentido que continues a ter a Ima aqui no bairro. Manda para Roma, para junto de Nino. Vê-se perfeitamente que ela gostaria de poder dizer às irmãs: fiz como vocês. Aquelas palavras tiveram um efeito desagradável em mim. Como se me desse um conselho desapaixonado, estava a sugerir que me separasse também da minha terceira filha. Parecia dizer: a Ima estaria melhor e tu estarias melhor. Respondi: se a Ima também me deixar, a minha vida deixa de ter sentido. Mas ela sorriu. E onde é que está escrito que as vidas devem ter um sentido? Em seguida começou a depreciar toda aquela minha canseira de escrever. Dizia, divertida: o sentido é aquela linha de segmentos escuros, como a merda de um inseto? Sugeriu-me que descansasse um pouco. Exclamou: que necessidade há de te cansares tanto? Já chega. Tive um longo período de mal-estar. Por um lado, pensava: quero que eu fique também sem a Ima. Por outro, dizia para mim: tem razão, devo aproximar a Ima do pai. Não sabia se devia agarrar-me ao afeto da única filha com que ficara ou se, para o seu bem, devia tentar estreitar a relação com o Nino. Esta última hipótese não era fácil e as recentes eleições haviam sido prova disso. Ima tinha 11 anos. Mas mesmo assim inflamou-se de paixão política. Escreveu, lembro-me, ao pai, telefonou-lhe, ofereceu-se para fazer campanha eleitoral por ele, fosse como fosse, e quis que eu também o ajudasse. Eu detestava os socialistas ainda mais do que no passado. Nas ocasiões em que me encontrara com Nino, dissera-lhe palavras do género: no que te tornaste, já não te reconheço. Chegara a dizer-lhe com algum exagero retórico: nascemos na miséria e na violência. Os salários eram criminosos que arrebanhavam tudo. Mas vocês são piores. Vocês são bandos de saqueadores que fazem leis contra os saques dos outros. Ele respondera-me alegremente: nunca percebeste nada de política e nunca hás de perceber. Entretém-te com a literatura e não fales de coisas de que não sabes. Mas depois a situação precipitou-se. Casos de corrupção muito antigos, comumente praticados e comumente sofridos a todos os níveis, como uma regra não escrita, mas sempre em vigor e entre as mais respeitadas, vieram à luz do dia graças a uma inesperada manobra da magistratura. Os larápios da alta, que a princípio pareciam ser poucos e tão desprevenidos que se deixariam apanhar com a boca na botija, multiplicaram-se, tornaram-se a verdadeira face da gestão da res pública. Perto das eleições, vi Nino menos descontraído. Como eu tinha a minha notoriedade e um certo prestígio, serviu-se de Ima para me pedir que o apoiasse publicamente. Disse que sim à menina para não a entristecer, mas depois realmente voltei atrás. Ima zangou-se. Confirmou o seu apoio ao pai. E quando ele lhe pediu para estar ao lado dele num anúncio eleitoral, ficou entusiasmada. Eu insurgi-me e vi-me numa situação incómoda. Por um lado, não neguei a autorização a Ima. Era impossível, sem chegar a uma ruptura. Por outro, ralhei com Nino por telefone. põe o Albertino, põe a Lídia no teu anúncio e não te atrevas a usar a minha filha dessa forma. Ele insistiu, hesitou, depois desistiu. Obriguei-o a dizer a Ima que se informara e que as crianças não eram permitidas nos anúncios. Mas ela percebeu que quem a impedira de aparecer em público ao lado do pai tinha sido eu. E disse-me, tu não gostas de mim, mãe. Mandaste a Dedê e a Elsa para junto do Pietro, mas eu não posso estar nem 5 minutos com o meu pai. Quando Nino não foi reeleito, Ima começou a chorar. Murmurou por entre os soluços que a culpa era minha. Resumindo, estava tudo complicado. Nino ficou amargurado, tornou-se intratável. Durante um certo tempo pareceu-nos que ele era a única vítima daquelas eleições. Mas não foi assim. Em breve, todo o sistema dos partidos foi virado do avesso e perdemos-lhe o rasto. Os eleitores estavam descontentes com os velhos, com os novos e com os novíssimos. Se as pessoas antes se tinham retraído, horrorizadas, perante os que queriam derrubar o Estado, agora reagiam insatisfeitas com quem, fingindo servi-lo de várias formas, o devorara como uma lagarta gorda dentro de uma maçã. Uma onda negra, antes escondida por baixo de cenários faustosos de poder e de uma verborreia tão descarada como arrogante, era agora cada vez mais visível e alastrava a todos os cantos de Itália. Não era só o bairro da minha infância que parecia ser um lugar nunca tocado por alguma graça. Nápoles não era a única cidade irremissível. Encontrei Lila nas escadas uma manhã. Parecia alegre. Mostrou-me o La República, que acabara de comprar. Trazia uma fotografia do professor Guido Airota. O fotógrafo captara-lhe no rosto, não sei quando, uma expressão apavorada que o tornava quase irreconhecível. O artigo, cheio de diz-se que e de talvez, avançava a hipótese de também o estudioso de prestígio, assim como o velho dirigente político, poder ser convocado em breve pelos magistrados por estar bem informado sobre a podridão de Itália.